eles têm um coração gigante, vibrante, forte de paixão. Elas, belas sem solução, são quentes, urgentes, sabem o que são. Latinos, latinos, o fogo no olhar, sensual delicadeza ou ingênua esperteza a flamejar. Latinos, latinos, eles andam aí, sentimentos desmedidos que exageram os sentidos. Só porque somos latinos temos a vida no peito, uma vaidade a morder, uma saudade a doer, mais um outro defeito. Quase adoramos sofrer, choramos negros destinos, mas quantas vezes sem querer deitamos tudo a perder. Só porque somos latinos apaixonados das tropelias do amor, enamorados e num romântico torpor embriagados, somos amantes ao sabor da fantasia. As amarguras que fazem lágrimas sangrar são as loucuras dos que se perdem por amar. Ai, desventuras, noites morenas a sonhar um outro dia. Só porque somos latinos, só porque somos latinos, todo o céu nos pertence. Não vamos nós decidir entre pensar e sentir, o coração é que vence. E num romance sem fim, tudo que amamos é pouco. Falo por ti e por mim, é porque somos assim que tu me deixas tão louco. Latino. Só porque somos latinos temos a vida no peito, uma vaidade a morder, uma saudade a doer, mais um outro defeito. Quase adoramos sofrer, choramos negros destinos, mas quantas vezes sem querer deitamos tudo a perder. Só porque somos latinos, latinos, latinos, latinos. Latinos.